para o Sim System no Shopping Metrópole no Guideu. Manda mensagem 98413-8399. 98413-8399. Já estamos ligados no programa, Magela. Manda beijinho pra gente. Pessoal no Arrozal, a Josi e a Princesa Jade. Ouvindo a 99, um beijo pra vocês aí. Valeu, família. Bom dia, Magela. Manda um alô, alô pro Alex do APP. Ligados aqui na programação da Rádio 99 FM. Valeu, Alex. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Toda a turma do Grupo do Magela, que é a Gincana do Magela. Beijo pra vocês, minhas queridas, meus queridos. Ah, que legal. Olha, um bom dia pra vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, pela participação de todo mundo que faz parte desse grupo maravilhoso, que é o Grupo do Magela aqui no Zap Zap. Se você quer participar, é só você mandar mensagem. 98413-8399. 98413-8399. Manda um beijo pra Cecília, a Dirce, a Anny, a Anjinha, Ben Lobo, o Anderson, a Lili, tá todo mundo aqui com a gente. Um beijo pra vocês, tá? Ah, que legal. Turma do Grupo do Bom Dia Alegria. Galera em peso ouvindo a Rádio 99 FM. Bom dia pra vocês, amores. Ai, bom dia, seu gostoso. Um abraço bem apertado pela frente. Nada por trás. Ah, me chamo Micaela. Sou aqui de Brasília. Um abraço aí para o meu motorista. Somos rodoviários aqui em Brasília. É o William, o nome dele. Ah, que legal. Um beijo pra você, Micaela. Lindona, um beijo. E um abraço para o William também, para todo o pessoal aí no Distrito Federal, curtindo a Rádio 99. Beijo para vocês aí. Valeu, Micaela. Obrigado pelo carinho. Beijo para todo mundo em Brasília. Todo mundo ligado no Magela ao vivo na programação. O Brasil inteiro conectado aqui com a Rádio 99 FM. Obrigadão mesmo, hein? Ah, Micaela, muito bem, beijo pra você. Tem mais alô aqui, deixa eu ver. Bom dia, Magela, um alô pra minha mãe, a Sônia, da Feira da Pedreira. Olha, o cardápio tá top hoje, viu? O Thiago Torres do Uber. A Sônia diz que faz uma comida. Olha, a Sônia, qualquer dia eu vou conhecer esse rango aí, hein? Presta atenção. Fala, Magela, bora almoçar logo. Vou comprar um galeto, 3 quilos de carne, mais 4 litros de açaí. Já tô te esperando aqui pra gente almoçar. É o Heitor. Valeu, Heitor. Obrigado pelo convite aí. Ai, ai, ai. Olha, me chama, gordinho, pra comer, que o gordo vai, gente. Tô falando sério. O gordo fica, às vezes, na pindaíba, começa a se tremer aqui. O gordo rasga pra ir. Aí vocês vão ter que me aguentar. Eu não vou só. Eu vou levar ainda uma galera comigo. Eu levo a gangue toda. Não leva a gangue, ninguém vai comigo. Fala, Magela, manda um abração para o Paulo e o Ronald, o Tinga, os filhos Ronaldo. Filhos do Ronaldo, ah, ok. Estão mandando beijinhos aqui, ouvindo a 99 FM, valeu. Bom dia, Magela, um abração para o Nando Cunha, lá do Telégrafo, ouvindo a 99. Galera do Açougue Popular, ouvindo a 99 FM. Meu amigo Selva, comandando lá na Feira do Tapanã, lá na Haroldo Veloso, ali com a rodovia do Tapanã. Um abraço para vocês aí do Açougue Popular. Ouvindo a 99 FM direto, viu? Galera do restaurante Flor do Grão Pará, lá na 9, na Cremação, ali na 9 de Janeiro, da Carifuna. Um beijo pra Glória e toda a galera da cozinha lá com o radinho ligado, já preparando aquela comida gostosa, regada aqui de bom e velho açaí delicioso, né? Um beijo pra todo mundo lá do Flor do Grão Pará. Obrigado, gente, pelo carinho e pela audiência de vocês. Fala, bebê. Um abração para o Anderson 007 da Equatorial. Um abraço por trás aí, mano. Um banho de coração. Ah, vai pra lá, maluco. Esse aí vou te contar, viu? Exatamente. Você quer ter um maluco aqui? Ai, ai, ai. Obrigado pela audiência, gente. Obrigado mesmo pelo carinho, tá? Esta é a sua Rádio 99 FM. Não sai daí, já já. Depois do break, a gente volta com muita música só pra você. Essa é a 99. Primeiro lugar no Ibope. Ibope Pesquisa Cantar. Ibope Mídia confirma. 99 FM. Batendo todos os recordes. Primeiríssimo lugar no Ibope. Ibope. É festa junina, é festa de preço. É Arraial no Formosa. Pera d'Anjou, 16,45 o quilo. Espaguete sêmula em Leia, 2,89. Salsicha hot dog Resende, 9,45. Formosa, o melhor preço pra valer. Chegou a melhor estação do ano. Diário do Pará, DOL e RBA TV vão trazer as melhores dicas para você curtir suas férias com segurança, saúde e muito mais. Não perca! aos domingos e quintas. Fique ligado nas edições impressa e digital do Diário do Pará, no DOL e na RBA TV, de 20 de junho a 4 de agosto. Você não pode ficar de fora dessa. Verão Diário do Pará. Oferecimento claro. Você merece o novo. HSM, qualidade e atendimento humanizado num só lugar. Imperador Soluções. O conforto é seu, a solução é nossa. RR Chevrolet. Pensou Chevrolet? Pensou RR. RR Pneus. Tem sempre uma RR Pneus perto de você. Realização Diário do Pará. Grupo RBA na Pré-COP 30. Acesse a área exclusiva no DOL e fique por dentro de todas as notícias e conteúdos que antecedem a COP 30. Nesta sessão especial, você encontrará matérias produzidas pelas nossas redações e conteúdos veiculados em todos os nossos canais de comunicação. Não perca nenhuma atualização. Acesse agora mesmo e mantenha-se informado com o melhor conteúdo sobre a COP 30. Grupo RBA na Pré-COP 30. Notícias que importam. Informação que transforma. Realização Grupo RBA. Oferecimento Hidro. Indústrias que fazem a diferença. Apoio OCB. Cooperativismo. Um jeito diferente de fazer negócio. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Guamá. Tratamento de resíduos. Descubra as tendências da educação para o futuro. Assista ao Minuto Educação, às segundas, nos programas Bora Cidade e RBA Urgente. Conheça metodologias inovadoras que vão além da sala de aula tradicional e descubra o poder da educação para construir um futuro melhor. Realização RBA TV, afiliada Band, apoio institucional Governo do Pará, por todo o Pará. Se tem sol e praia, tem diversão garantida. Serão. Para você e sua família curtirem as férias com segurança, faça a revisão do seu carro com a garantia das melhores peças. Aqui no Jacaré Autopeças você tem tudo o que você precisa. As melhores marcas de peças para todos os carros e aqueles preços imbatíveis que você já conhece. Vem pro Jacaré Autopeças. Tudo de melhor para a revisão do seu carro em 4 lojas. Doutor Freitas, Mário Covas, José Bonifácio e Augusto Montenegro. Julho é verão e o mês de junho é o momento ideal para planejar e fazer o checklist da viagem. Aproveite para regularizar a sua habilitação e o documento do seu veículo. Regularize o licenciamento do veículo e renove a CNH. Você pode fazer de forma presencial ou pelo site www.detran.pa.gov.br. Ah, e se ainda não possui a habilitação, não dirija. Detran. Aí, pessoal, tem uma infinidade de itens para facilitar o seu dia. Desde roupas, acessórios, produtos de beleza, artigos para casa, decorações e eletrônicos. Todas as lojas estão recheadas de coisas novas. Visite uma delas. Augusto Montenegro, BR, Arthur Bernardes, próximo a Pedro Álvares Cabral. E, pessoal, o hiper tudo da sua casa. Ai, já é do banco. Não sei mais o que fazer, as parcelas do meu financiamento estão em atraso. E o pior, é juros em cima de juros, fica impossível negociar. Ei, calma, fale com a Renova Assessoria. Ela é uma empresa especializada em negociações extrajudiciais. Com certeza eles podem te ajudar a reduzir a sua dívida. Renova Assessoria. Entre em contato agora. Telefone e WhatsApp. 3347-7001. 3347-7001. Depois de 20 anos, um novo pronto-socorro. O maior da região metropolitana. O mais moderno do Brasil. Novo pronto-socorro da Augusto Montenegro. São 115 leitos. Urgência e emergência. Equipamentos de última geração. UTI, mais de 1.000 empregos gerados. Um pronto-socorro para atender mais de 1,5 milhão de pessoas. Novo pronto-socorro da Augusto Montenegro. Mais um compromisso cumprido pelo governo do Pará, por todo o Pará. Estação Junina, de 20 a 30 de junho, de quinta a sábado, a partir das 19 horas e domingo às 18 horas. 8 dias de forró com muita cor, música e dança. Quadrilhas, bois, pássaros e grupos folclóricos. Estação Junina, na orla da Estação das Docas. 20 atrações, programação gratuita. Realização OS Pará 2000 e Governo do Estado do Pará. Ô, Léo, sou seu fã. Eu falo igualzinho você, sou. É mesmo? E cantar você canta? Eu também canto igualzinho a você. Até churrasco eu faço igual a você. Essa linguiça não é super frango, não. Ah, é tudo igual. Assina minha camisa. Opa, Gilberto. Ah, Gilberto, Léo. Você não acha que linguiça é tudo igual? Nome também, né? Linguiça tradicional Super Frango. Há 10 anos não tem igual. Frango é Super Frango. Hoje tem queimada, tem perigo. Cuidado, não mexe com isso. Mexer com fogo é prejuízo. E coloca sua vida em risco. Essa queimada boa coisa não vai dar. Vai faltar energia quando precisar. Fazer queimada é coisa ilegal. Acaba com a luz e a vida do local. Queimadas causam danos à rede elétrica, acabam com momentos especiais e colocam em risco a vida de todos. Eletrobras. Meus óculos estão na mão. 99. A 99 FM e a Ótica Cristal vão sortear todas as quartas-feiras um óculos completo com tratamento nas lentes, antirreflexo com filtro azul que escurece no sol e protege contra a radiação solar. Bota óculos de qualidade. Se você está precisando mudar seus óculos ou adquirir um, participe da promoção que só a 99 faz por você. Meus óculos estão na mão. Mande quantas mensagens quiser pro 983672299. Coloque seus dados e caso seu número seja sorteado, você terá que responder a seguinte pergunta: qual a ótica preferida dos paraenses? É a Ótica Cristal! Sorteio todas as quartas-feiras. Ah, é importante a apresentação da receita médica. Promoção assim é só aqui, na melhor 99. Vem aí o verão da 99 FM! 99. A estação mais quente do ano está chegando e a 99 FM vai levar alegria, alto astral, prêmios e toda a energia da tropa de elite da 99 para os quatro cantos da Ilha de Mosqueiro. 99. Moscou é estremecer e fique ligado nas nossas redes sociais para acompanhar todas as novidades, programação e promoções do verão da 99. Patrocínio Ótica Cristal, qualidade e tecnologia 100% paraense. Baterias Moura. Precisou de bateria? Acesse o site moura.com. Sua bateria entregue em até 50 minutos, parcelada em 10 vezes sem juros. Preço baixo no varejo ou no atacado é sempre preço baixo. Reina Farma, mais cuidado, mais saúde. Uniesa Mais, faça parte da nossa comunidade acadêmica e conecte-se com o mundo de oportunidades. Sprite, clima quente, cabeça fria. 99. 99 FM, a rádio oficial do verão. O seu verão é aqui na melhor. 99. O norte e o nordeste vão brilhar. O peito vai arder de emoção. Chegou a hora de cantar e celebrar com alegria a nossa tradição. É São João do coração, é festa em todo lugar. Piseiro, xote e baião pra gente dançar. Quem tem suas raízes no bumbá, meu boi, puxa logo uma toada no nosso arraiar. A mesa das comidas típicas pra gente se deliciar. Dando viva São João com o grupo Mateus, juntos no só coração. São coração. Vem com a gente viver essa tradição, nossas raízes celebrar, com o grupo Mateus, num só coração. Amor, a situação tá feia. O que aconteceu, Carol? Tô muito preocupada, Beto. As contas atrasadas e a parcela do carro tá muito alta. Não podemos perder o carro nesse momento. E tô com medo de busca e apreensão. Calma, amor. Eu já busquei uma solução. Um amigo me passou o site de uma empresa, Parcela Amiga, e disse que essa empresa resolve esse problema. Aqui, achei, amor. Parcelaamiga.com.br. Que ótimo. É essa empresa mesmo, amor. Deixa eu anotar aqui pra não esquecer. Parcelaamiga.com.br. Blitz 99! 99! A Movida tem as melhores vantagens: transferências grátis, garantia de um ano, laudo cautelar e IPVA 2024 pagos. E nesta sexta-feira tem Blitz da 99 na Movida. Senador Lemos, venha participar de uma manhã animada e cheia de ofertas. Vem pra Movida e saia de carro da loja, funcionando domingos e feriados, na Senador Lemos 2381. É a Blitz da 99. 99. Neste Junho Verde, o governo do Pará celebra grandes conquistas. Estamos avançando na defesa da floresta viva, recuperando como nunca as vegetações nativas, acelerando a transição para a bioeconomia, garantindo direitos para quem produz. Perto da COP30 em Belém, o Pará se fortalece no debate sobre clima e meio ambiente. É importante que todos abracem essa causa. Junho Verde, defender a floresta é proteger o futuro. Governo do Pará, por todo o Pará. Conheça o Parque das Águas, o mais novo empreendimento da Laje Engenharia. Em pleno Augusto Montenegro, pertinho de Coraci, surgem três torres com opções de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte e varanda, dentro de um complexo de lazer que você nunca viu. Piscina adulta e infantil, pet place, 2 academias e muito mais. Fale agora mesmo com um de nossos consultores e garanta o seu com o preço de pré-lançamento. Parque das Águas, exclusividade que cabe no seu bolso. Uma pequena espigadinha com sabão Regência. Despecidos ficam limpos por excelência. Você gasta muito menos com sabão Regência. Você lava muito mais com sabão Regência. Use sabão Regência no tanque e na cozinha. Quem usa sabão Regência tem sempre a casa bem limpinha. Na hora de comprar sabão, não fique em dúvida e nem faça experiência. Compre sabão Regência. Use só sabão Regência. Nem precisa fazer teste. Limpa mesmo. O Jornal Diário do Pará apresenta a 5ª edição do projeto Pará que Orgulha e Transforma. 8 matérias especiais com destaque aos agentes de mudança do nosso estado. Projetos e pessoas que fazem a diferença no dia a dia de muita gente. Não perca essa oportunidade de se inspirar e se orgulhar. Aos domingos até o dia 18 de agosto no Diário do Pará. Baixe o app do Diário do Pará na loja do seu celular e acesse. Realização Diário do Pará. Oferecimento Agropalma, a maior produtora de óleo de palma sustentável das Américas. Alubar, há 25 anos transformando alumínio em soluções. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. 99 FM. Sucesso em primeiro lugar, esta é a sua Rádio 99. Bom dia. Você está ouvindo as mais pedidas do Bom Dia Alegria. Sei que você não tá entendendo nada. Tanta gente reunida aqui em casa. Eu convidei tanta gente por uma razão. Calma o coração. Fica um pouco, que o assunto é um pouco importante. Aliás, fica um pouco mais, que o assunto é importante demais. Deixa eu ajoelhar na sua frente. Calma, respira. Lá vem o pedido. E vai ser de uma vez. Um, dois, três. Você quer caçar seu rumo, porque eu já sei de tudo. Aproveita, pega ele e leva junto. Você tem seus amigos e os meus, uns mais meu do que seu e um bem mais seu do que meu. Achou que eu ia ficar sabendo, né? Então, explica um pouco que o assunto é um pouco importante. Fico um pouco mais que o assunto é importante demais. Deixa eu ajoelhar na sua frente. Calma, respira, pra vir o pedido. E vai ser de uma vez. Um, dois, três. Você quer caçar seu rumo, porque eu já sei de tudo. Amigos e os meus, uns mais meu do que o seu e um bem mais seu do que o meu. Bom dia, alegria, 99 FM. Gente, adivinha, não sustentei minha palavra de novo. Não aguentava mais aquela foto cinza. Desbloqueei, chamei pro outro. Pode me julgar, mas pode se acostumar, que esse erro eu gosto de errar. Pode não prestar, não serve pra namorar, mas faz a cama balançar. Sabe aquela boca que não presta, que só chama pra transar e já some no outro dia? Vai. Peguei, pegar, pegaria. Peguei, pegar, pegaria. Sabe a língua que não vale nada, mas que faz umas paradas que enlouquece e arrepia. Peguei, pegar, pegaria. Peguei, pegar, pegaria. Vai! Peguei, pegar, pegaria. Peguei, pegar, pegaria. Não sustentei minha palavra de novo. Não aguentava mais aquela foto cinza. Desbloqueei, chamei pro rolo. Pode me julgar, mas pode se acostumar, que esse eu gosto de errar. Pode não prestar, não serve pra namorar, mas faz a cama balançar. Sabe aquela boca que não presta, que só chama pra transar e some no outro dia? No Magela 99. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, van directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivar. A mí no. no sé a por mí. I got the night night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Lo like Chucky, tú eres mi tigre. Muéldeme duro de este culo, nunca te olvides. Pero si me robas dos besos, salto cero, ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos, me drogan tus labios, tus bíceps me ponen a 100. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G. As pedidas da programação campeã da Rádio 99 FM são de Shakira. Pontaria na programação campeã da 99 FM. Sucesso em primeiro lugar. Ai, ai, ai. Vamos nessa, galera. Olha. Há mais de 50 anos, as Óticas Cristal vem cuidando da sua visão, sempre com qualidade e tecnologia. Passe em uma das nossas lojas e confira as ofertas de óculos de grau e esportivo a partir de 10 parcelinhas de R$16,90. Gente, 10 de R$16,90. Ah, tá barato demais, né, meu? Facilitamos ainda a sua consulta. Então faz o seguinte, chama no zap 98501-5595. Tire suas dúvidas, mas ó, não perde essa promoção. 98501-5595 98501-5595. Você que está precisando ir no oftalmo, a Ótica Cristal tem parcerias com diversas clínicas. Vão te indicar rápido e aí você já vai, ó, faz sua consulta, leva a receita, manda fazer o óculos da promoção. Óculos de grau ou esportivo a partir de 10 parcelas de R$16,90. Essa promoção, gente, é imbatível. Não dá para você perder, né? Siga no Instagram Oficial Ótica Cristal. Oficial Ótica Cristal. Você vai encontrar Ótica Cristal no Centro Comercial de Belém, nos shoppings da cidade e também no interior do estado. Ah, tem no Moju, tem no Acará, em Igarapé-Miri, também lá em Abaetetuba. Ótica Cristal. Ó, e vem aí, gente, a reinauguração da nova loja da Ótica Cristal no Centro Comercial de Belém. Ótica Cristal. Qualidade e tecnologia 100% paraense. 99. Uma rádio feita pra você. Explosão de prêmios. 99. A 99 FM com a Camila Maria estão com a promoção Explosão de Prêmios. O festival de presentes vai rolar na sua 99 FM. São liquidificadores, cafeteiras, secadores de cabelo, batedeiras de bolo, sanduicheiras, uhul, ventiladores e muito mais. Para concorrer é muito fácil. Você manda mensagens pro 983672299, deixa seu nome completo, bairro e telefone para contato. Seu número sendo sorteado, você terá que entrar ao vivaço na melhor e responder a seguinte pergunta: qual o sucesso da Camila Maria? Você ainda tá aqui? Respondeu certinho, ganha na hora um presentaço. Todo dia tem sorteio. Mande mensagens e boa sorte. 99. Explosão de prêmios é só aqui na melhor. 99. Vamos falar francamente. O mais barato é muito competitivo nos preços. mas é imbatível na qualidade dos produtos, nas ofertas, no atendimento, na experiência de compra. O padrão Mais B ninguém tem, porque ser Mais B, além de ser mais barato, é ser mais bacana, mais bonito, mais brother. Mais barato. Cada dia melhor. Cada dia Mais B. Qual o tamanho da sua fome? A Oitentão Pizzaria tem pizza para todos os tipos. São 26 sabores disponíveis para você, um mais gostoso que o outro. E se você está pensando em reunir toda a família e os amigos, conheça os tamanhos grande, família, gigante, 65 e a famosa Oitentão. Então você já sabe, na hora de pedir pizza, peça Oitentão Pizzaria. Cidade Nova 2, WE26, número 61. Pedidos 99808-6622. Estamos também no iFood. Se tem sol e praia, tem diversão garantida. Verão. Para você e sua família curtirem as férias com segurança, faça a revisão do seu carro com a garantia das melhores peças. Aqui no Jacaré Autopeças você tem tudo o que você precisa. As melhores marcas de peças para todos os carros e aqueles preços imbatíveis que você já conhece. Vem pro Jacaré Autopeças. Tudo de melhor para a revisão do seu carro em 4 lojas. Doutor Freitas, Mário Covas, José Bonifácio e Augusto Montenegro. Fim de semana do moletom Avan. Blusão, jaqueta e calça moletom feminino e masculino por apenas R$ 59,99. Imperdível. Várias cores e modelos, estilo e conforto por R$ 59,99. Aproveite. Oferta válida até domingo ou enquanto durarem os estoques. 38 anos Avan. Um mês com descontos de enlouquecer. Chega a 13ª edição do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, sob o tema Todo Corpo em Deslocamento tem Trajetória. Uma seleção única de obras com a curadoria da artista Lívia Aquino. As exposições estão em cartaz até 23 de junho, na Associação Foto Ativa, Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, Museu da UFPA e Galeria Fidanza, Entrada Franca. Projeto realizado por meio da Lei de Incentivo Federal à Cultura Rouanet. Patrocínio Bampará. Parceiros institucionais: Museu Paraense Emílio Guelde, Associação Foto Ativa, Museu da UFPA, Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Sistema Integrado de Museus e Memoriais e Espaço Cultural Casa das 11 Janelas. Colaboração Sol Informática, Apoio Cultural, Diário do Pará e RBA. Realização Céu Caótico, Ministério da Cultura e Governo Federal. Ô, Léo, sou seu fã. Eu falo igualzinho a você. É mesmo? E cantar você canta? Eu também canto igualzinho a você. Até churrasco eu faço igual a você. Essa linguiça não é super frango, não. Ah, é tudo igual. Assina minha camisa. Opa, Gilberto. Ah, Gilberto, Léo. Ah, você não acha que linguiça é tudo igual? Nome também, né? Linguiça tradicional Super Frango. Há 10 anos não tem igual. Frango é Super Frango. Este Junho Verde, o governo do Pará celebra grandes conquistas. Estamos avançando na defesa da floresta viva, recuperando como nunca as vegetações nativas, acelerando a transição para a bioeconomia, garantindo direitos para quem produz. Perto da COP30 em Belém, o Pará se fortalece no debate sobre clima e meio ambiente. É importante que todos abracem essa causa. Junho Verde, defender a floresta é proteger o futuro. Governo do Pará, por todo o Pará. Barila do Brasil, CNPJ, sob 02-195-380-00-0192. Comunica o recolhimento voluntário de produtos das linhas Grano Duro e Integrale, por possível alteração na rotulagem, com a informação não contém glúten em produtos que contém glúten. A ingestão desses produtos pode ocasionar prejuízos à saúde de quem tem restrição ao consumo de glúten, como portadores de doença celíaca, não apresentando risco à saúde dos demais consumidores. Para mais informações, acesse barila.com.br ou atendimento ao consumidor pelo 0800-055-3199 ou saque@barila.com. Então, homem dívida, o que trouxe você à terapia hoje? Eu tô arrasado, terminaram mais um relacionamento comigo. Aconteceu alguma coisa? Minha crush negociou a dívida com a Caixa e me deu tchau. E agora, o que será de mim?

mais, faça parte da nossa comunidade acadêmica e conecte-se com o mundo de oportunidades. Sprite, clima quente, cabeça fria. 99 FM, a rádio oficial do verão. O seu verão é aqui na melhor. 99. Julho é verão e o mês de junho é o momento ideal para planejar e fazer o checklist da viagem. Aproveite para regularizar a sua habilitação e o documento do seu veículo. Regularize o licenciamento do veículo e renove a CNH. Você pode fazer de forma presencial ou pelo site www.detran.pa.gov.br. Ah, e se ainda não possui a habilitação, não dirija. Detran. Vai ter jogaço na tela da RBA TV. Chapecoense e Paysandu na Arena Condá, pela 12ª rodada da Série B. Domingo, dia 23, a partir de 15:00 PM, na RBA TV. Faça suas apostas e não perca nenhum lance da partida. Chapecoense e Paysandu, é Série B, é na tela da RBA TV. Os preparativos para a Conferência da ONU sobre as mudanças climáticas em Belém já começaram. E a Vale é uma parceira do Governo do Estado com obras que impulsionam o desenvolvimento social e econômico da região, como Parque da Cidade e Porto Futuro 2. Estes projetos também geram oportunidades para as pessoas da nossa região. É o caso da Rafaela Lagoia, que nasceu em Belém e é uma das engenheiras responsáveis pela execução do projeto Porto Futuro 2. Para mim, atuar na obra do Porto Futuro foi um grande presente, uma oportunidade única como profissional de atuar na cidade que nasci, numa obra de restauro e conservação do patrimônio histórico do Pará. Uma grande oportunidade. Me enriquece como profissional e como paraense. Junto com Rafaela, outros 3 mil empregos foram criados, sendo 84% ocupados por mão de obra local. Nos cargos de liderança, os profissionais do norte e nordeste do país preenchem mais de 80% das vagas. A previsão de entrega da primeira parte do Porto Futuro 2 será em outubro de 2025. A obra integra um conjunto de 26 construções que a Vale executa pelo programa Estrutura Pará. A parceria gera benefícios imediatos para a população em áreas como meio ambiente, bioeconomia e cultura. Porque ajudar a construir o futuro do Pará tem a ver com a Vale. De novo o mesmo problema? Será que você está comprando peças no lugar certo? Só a Castrilon tem peças de qualidade, procedência e garantia que você conhece há mais de 40 anos. Chega de sofrer! Aqui tem tudo o que o seu carro e a sua frota precisam. Exija sempre nota fiscal. Castrilon. Qualidade original. Preço sem igual. A COP30 vem aí e vai movimentar a economia por todo o Pará. Quem já ganha um bom dinheiro alugando imóveis por curta temporada vai ter a oportunidade de ganhar ainda mais. Você também pode alugar seu imóvel e ter essa renda extra. Acesse setur.pa.gov.br e saiba como fazer. Abra as portas para bons negócios. Governo do Pará, por todo o Pará. 99 FM. Bom dia, alegria. Salve, salve, moçada. Aqui quem fala é o cantor Marquinho Duran. Esse é o nosso novo sucesso, Game Over. E você ouve aqui na Rádio 99 FM. Sucesso em primeiro lugar. 99. Desista de nós. Só você me faz viver demais e olhar o mundo como eu nunca vi. E além do mais, correr atrás, o que me satisfaz é loucura e razão. Então não para não. Come on! Teu amor é droga que mata e me faz viver. Come on! Teu amor é fogo que arde e me dá prazer. Come on! Teu amor é droga que mata e me faz viver. Você quer? Acabe com o jogo, mas nunca desista de nós. Só você me faz viver demais e olhar o mundo como eu nunca vi. E além do mais, correr atrás do que me satisfaz, loucura e razão. Então não para não. Come on! Teu amor é droga que mata e me faz viver. Come on! Teu amor é fogo que arde e me dá prazer. Come on! Teu amor é droga que mata e me faz viver. O amor é liberdade, o amor é a força da vontade. Amar é e sempre será uma escolha. Amor de todas as formas, de todas as cores. O importante é amar, não tente racionalizar o amor. Come on! Teu amor é droga que mata e me faz viver. Come on! Teu amor é fogo que arde e me dá prazer. Essa lista. Um, nunca mais eu beijo sua roxa. Dois, vou manter distância da nossa cama. Três, vou tentar não beber, senão eu boto tudo a perder. Vou te esquecer, pode escrever, mas escreve de lápis que eu posso me da sua cama. Três, vou tentar não beber, senão eu boto tudo a perder. Vou te esquecer, pode escrever, mas escreve de lápis que eu posso me arrepender. Vou te esquecer, pode faço uma borracha, eu volto pra você. 99 óculos estão na mão! 99. A 99 FM e a Ótica Cristal vão sortear todas as quartas-feiras um óculos completo com tratamento nas lentes, antirreflexo com filtro azul que escurece no sol e protege contra a radiação solar. Bota óculos de qualidade! Se você está precisando mudar seus óculos ou adquirir um, participe da promoção que só a 99 faz por você. Meus óculos estão na mão! Mande quantas mensagens quiser pro 983672299. Coloque seus dados e caso seu número seja sorteado, você terá que responder a seguinte pergunta: qual a ótica preferida dos paraenses? É a Ótica Cristal! Sorteio todas as quartas-feiras. Ah, é importante a apresentação da receita médica. Promoção assim é só aqui, na melhor! 99. Olha a fruta, o legume e a verdura fresquinha. Na Quinta do Horti, do preço baixo, a economia é certa. Vem porque no varejo e no atacado é sempre preço baixo. O Parque das Águas, o mais novo empreendimento da Laje Engenharia. Em pleno Augusto Montenegro, pertinho de Coraci, surgem três torres com opções de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte e varanda, dentro de um complexo de lazer que você nunca viu. Piscina adulta e infantil, pet place, 2 academias e muito mais. Fale agora mesmo com um de nossos consultores e garanta o seu com o preço de pré-lançamento. Parque das Águas, exclusividade que cabe no seu bolso. Com a graduação EAD Unama, você faz a sua carreira ser gigante. Na melhor universidade privada do Norte, você tem aulas práticas que te deixam mais perto do mercado de trabalho. Escolha entre as modalidades EAD digital ou ao vivo e aproveite as mensalidades a partir de R$162,28. Estude onde 8 em cada 10 alunos formados estão empregados. Inscreva-se em unama.br e garanta seu EAD nota máxima no MEC. Unama, gigante como a nossa natureza. Promoção Primor Sabor Premiado. A sua chance de ganhar um super prêmio de R$50 mil. E mais, você também pode participar de 4 sorteios que dão 1 ano de supermercado. Já pensou? Para concorrer é só comprar qualquer produto da linha de margarinas Primor. Acesse o site promoprimor.com.br e saiba mais. Primor. É uma questão de sabor. Primor. Primor. A PMZ é a maior rede de autopeças do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já são 80 lojas e mais de 160 mil produtos à venda. Seja do carro ou caminhão, a PMZ é a sua melhor opção. E esse mês tem desconto em bateria, pneu, amortecedor, lubrificante e muito mais. Corra para uma de nossas lojas ou entre nas redes sociais, @grupoPMZ, que te passamos os contatos da unidade mais próxima. Não fique sem, na PMZ tem! Na estrada com o Diário Digital, conheça o Rio Caraparu em Santa Isabel e tudo sobre o Carnaré em Tucuruí, os encantos de Icoraci e a rota gastronômica em Belém. No próximo domingo, 23 de junho, na edição eletrônica Portal Diário do Pará e no DOL. E para ter acesso a todas essas novidades na palma da sua mão, baixe agora o app do Diário do Pará na loja de aplicativos do seu celular e acesse em qualquer lugar. Oferecimento, claro, você merece o novo HSM, qualidade e atendimento humanizado num só lugar. Imperador Soluções, o conforto é seu, a solução é nossa. RR Pneus, tem sempre uma RR perto de você. RR Chevrolet, pensou Chevrolet, pensou RR. Realização, Diário do Pará. Estamos no Junho Vermelho, E o Hemopa faz o Arraial da Esperança para quem conta com a sua doação de sangue. Pegue o seu par e vão juntos à unidade do Hemopa mais próxima. A sua doação de sangue pode salvar até 4 vidas. 4 pessoas que poderão curtir as festas juninas dos próximos anos. Júnior Vermelho Hemopa. Doe sangue e espalhe o amor. Hemopa. Governo do Pará. Por todo o Pará. Divertidamente 2 chegou a Cine System. Adquira o novo balde personalizado e exclusivo do filme. Encontre alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo em novas aventuras com novas emoções. Compre o seu balde na Cine System e faça parte dessa história emocionante. Garanta o seu agora porque é quantidade limitada. Cine System, cinema além do filme no Shopping Metrópole. O Colina Varejo e Atacado convida você para o maior show de ofertas de Ananindeua. É o aniversário de 4 anos do Colina. Você comerciante, você consumidor, o local da economia é no Colina Varejo e Atacado. A grande festa é em julho. Aguarde! 99 FM, sucesso em primeiro lugar, o Sousão de Brasil. Na programação campeã da 99, já já tem uma onda ao vivo na melhor. Você está ouvindo as mais pedidas do Bom Dia Alegria. A campeoníssima da manhã, primeiro lugar. Primeira posição, São Dima, no batidão e Xande Avião. No somzão da melhor. Um apartamento de 60 metros quadrados. Era pequeno, agora tá gigante. Depois que o sentimento foi embora, tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto, que de corpo tá aqui do lado, mas o coração tá 1000 km de distância. Ponto final, mas já tá claro que acabou. Ninguém botou ponto final, mas já tá claro que acabou. E pra comandar, o homem que comanda o Ceará, chega avião. Um apartamento de 60 metros quadrados. Era pequeno, agora tá gigante. Depois que o sentimento foi embora, e tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto, e que de corpo tá aqui do lado, mas o coração tá 1000 km de distância. E não tem ciúme, nem tem saudade. Duvido que ainda tenha pingo de fidelidade. Para Fortaleza, vem comigo assim, ó. Uma cama de casal e um casal sem sal, sem gosto na hora do amor, sentindo frio e não calor. Uma cama de casal e um casal sem sal, sem gosto na hora do amor. Ninguém botou ponto final, mas tá na cara que acabou. É mano batidão. É só de avião. Ninguém botou ponto final, mas tá na cara que acabou. Será 99 FM, sucesso em primeiro lugar, final de mais uma edição do Bom Dia Alegria. Quem está no final da promoção, a gente está levando ingressos para o cinema Sim System no Shopping Metrópole em Deua. Ouvinte Maílson Chaves Mendes, lá do Cordeiro de Farinha, Tapanã. Amanda Marina Ribeiro do Castanheira leva também um par de ingressos para o Sim System. E o Pix de R$50, presentão da 99 da Água Boa, saiu para Keila do Socorro Souza, lá no Curion Tinga. Parabéns! Na 99 FM, ligou! Ganhou! Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Tá chegando o Na Onda pra Saco de Suas Tardes com a minha querida, maravilhosa Luana Matos e o DJ Fábio Cebolex. Brasil! Tá aí, ó, a sua tarde aqui nessa quinta-feira com cara de sexta-feira. Um beijo, mando uma gela pra vocês, um ótimo almoço, que Deus abençoe todo mundo. Uma tarde lindona pra você. E amanhã a gente volta cheio de coisas legais aqui. Amanhã vai ser moleque, amanhã tem muita onda aqui. Beijo pra todo mundo, fique com Deus. Um ótimo almoço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente, valeu! Em todo lugar, a galera tá ligada no Magela. 99 99 FM. Bom

em todos os nossos canais de comunicação. Não perca nenhuma atualização. Acesse agora mesmo e mantenha-se informado com o melhor conteúdo sobre a COP30. Grupo RBA na pré-COP30. Notícias que importam. Informação que transforma. Realização Grupo RBA. Oferecimento Hidro. Indústrias que fazem a diferença. Apoio OCB. Cooperativismo. Um jeito diferente de fazer negócio. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Guamá. Tratamento de resíduos. De 20 a 23 de junho tem economia para o seu fim de semana no São João do Coração Mix Mateus. Arroz parboilizado Pop 1 kg, R$4,99. Canjica Ioki Cristal 400 gramas, R$4,49. Cerveja Petra por malte 269 ml, R$2,19. Filé de coxa e sobrecoxa Super Frango 1 kg, R$13,90. E mais detergente Brilux 500 ml, R$1,69. No Mix Mateus, CPF no caixa é desconto. Cadastre-se e aproveite. Beba com moderação. 99 FM, no ar, mais um programa campeão de audiência, com a marca 99 FM. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na onda, na onda, na onda. 99 FM. Bora simbora, minha galera, a gente já tá na área. Opa, quintou, cebola, chegamos. Isso, chegamos. Chegamos com tudo hoje, dia 20 de junho, ainda naquele clima de São João. Todo mundo é festa pra todo lado. Todo canto é canto. Todo canto tem festa. Muita alegria. Mingau, meu filho, é mingau, é mingau. Chega uma cuia de mingau pra gente aqui. Manda, eu vou atrás, eu não espero. Vai ser o jeito de comprar, vai ser o jeito de comprar. Oh, meu Deus. A gente nesse clima gostoso. Yes. E claro, que se a gente também tá falando de... E mingau, tu gosta com um pouco... Como é? Canela, ou sem canela? Não, eu não como mingau com canela. Não, sem canela. Não, sem canela. Ah. Porque, como falei, né? Eu sou alérgica. Cheia de privações. Sou alérgica à canela. Pelo amor de Deus. Sabe o que é a frescura do ser humano? Não, é filho de pobre mesmo. É igual, não. Vou te falar. Minha mãe dizia que eu sou filho de pobre mesmo. Não posso... Não pode comer marisco. Marisco que engata a garganta. Engata a garganta, né? Não pode. A canela também... Engata a garganta. Engata a garganta. Pelo amor de Deus! E é só em pó, porque então, se for o chá não me faz mal. Então vou te dar água só pra tu... Fazer, só beber água. Espero que não faça mal. Mas dá cachaça. A cachaça não faz mal, né? Cachaça não faz mal. Pensa que cachaça é água. Pensa uma fela numa égua. Então, quadra junina tá na área aí. A galera tá dançando quadrilha. Rolando muito mingau. Eita, mingauzão. Ai, claro. Claro que sim, mingauzão, mas vamos falar de coisas boas também, que está chegando o quê? Está chegando o nosso verão, e é por isso que a gente vai direto, Cebola, para vamos invadir Moscou de novo! De verão da 99, que nós vamos invadir Moscou! Ótica Cristal, qualidade e tecnologia 100% paraense, baterias Moura, precisou de bateria? Acesse o site moura.com, sua bateria entregue em até 50 minutos, parcelada em 10 vezes sem juros. Preço baixo no varejo ou no atacado é sempre preço baixo. Reina Farma, mais cuidado, mais saúde. Unieça Mais, faça parte da nossa comunidade acadêmica e conecte-se com o mundo de oportunidades. Sprite, clima quente, cabeça fria e a música de verão da 99 FM, a rádio do verão. 99. O verão chegou, nós vamos agitar. 99 FM é sucesso em primeiro lugar. 99. O verão chegou, vamos agitar. 99 FM é sucesso em primeiro lugar. 9 a rádio do verão. Em gatinha bronzeada, nota lá e aí, mosqueira, juro teu aí, eu teiro. É verão, vou curtir e cora, se algo do ao e marudá, e na praia do pesqueiro. É verão, tem gatinho bronzeado, nota lá e aí, mosqueira, juro teu aí, eu teiro. É verão, vou curtir e cora, se algo do ao e marudá, e na praia do pesqueiro. Vamos curtir esse verão. É sol, é mar, é emoção. Loucos, amores e paixão. 99 no seu coração. 99 FM. A dispensa está vazia. A 99 FM vai dar um jeito. 99 super cestas de alimentos. Quer ganhar uma super cesta de alimentos pra dar aquela turbinada na sua dispensa e deixar sua cozinha abastecida? A 99 junto com o Marquinho Duran vão sortear todas as quartas-feiras uma super cesta de alimentos. Pra concorrer é fácil. Mande quantas mensagens quiser pro 983672299. Coloque seu nome completo, bairro e número para contato. Caso seu número seja sorteado, você terá que responder ao vivaço o nome do novo sucesso do Marquinho Duran. Game over! Mande mensagens e boa sorte! Sorteio todas as quartas-feiras, só aqui na melhor! 99. O Colina Varejo e Atacado convida você para o maior show de ofertas de Ananindeua. É o aniversário de 4 anos do Colina. Você comerciante, você consumidor, o local da economia é no Colina Varejo e Atacado. A grande festa é em julho, aguarde! Oi, amor, sabe o jantar que marcamos pra hoje? Aquele que eu ia te contar sobre a minha gravidez, que você ia se emocionar e me chamar pra dançar nossa música favorita a noite toda. Então, tô ligando pra desmarcar. Alguém soltou pipa perto da rede elétrica e acabou com a energia aqui do bairro. Soltar pipa pode ser divertido, mas nunca perto da rede elétrica. Você coloca em risco a sua vida e a de outras pessoas, além de acabar com a energia e com um momento especial de muita gente. Eletrobras. Começou a raiada aniversário Avan. Tá pipocando oferta, sou. Nesta quinta, sexta, sábado e domingo, panela pipoqueira Tramontina de R$139,90 por só R$79,99. R$60 de desconto. Grande, não gruda. Pipoca de cinema em casa. Pipoca Tramontina por R$79,99. É só na Avan. Aproveita, tá barato demais. Válido até domingo enquanto durarem os estoques. 38 anos Avan. Um mês com descontos de enlouquecer. Julho é verão e o mês de junho é o momento ideal para planejar e fazer o checklist da viagem. Aproveite para regularizar a sua habilitação e o documento do seu veículo. Regularize o licenciamento do veículo e renove a CNH. Você pode fazer de forma presencial ou pelo site www.detran.pa.gov.br. Ah, e se ainda não possui a habilitação, não dirija. Detran. Blitz 99! 99. A Movida tem as melhores vantagens, transferências grátis, garantia de 1 ano, laudo cautelar e IPVA 2024 pagos. E nesta sexta-feira tem Blitz da 99 na Movida, Senador Lemos. Venha participar de uma manhã animada e cheia de ofertas. Vem pra Movida e saia de carro da loja, funcionando domingos e feriados na Senador Lemos 2381. 99. É a Blitz da 99. 99. Chegou a melhor estação do ano. Diário do Pará, DOL e RBA TV vão trazer as melhores dicas para você curtir suas férias com segurança, saúde e muito mais. Não perca, aos domingos e quintas, fique ligado nas edições impressa e digital do Diário do Pará, no DOL e na RBA TV, de 20 de junho a 4 de agosto. Você não pode ficar de fora dessa.

achou demais que não era capaz. Na onda. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo. Eu enfrento tudo se eu tiver você. E olha onde a gente chegou. As duas, um Pará inteiro dança. Na onda, na 99 FM. Na onda, pra mexer com você. Não.

PagBank traz mais facilidades para o seu negócio com solução completa para tu não perderes nenhuma vez.